Beleza. Em Brasília, emergente 3 e 3. Você está curtindo Madrugada Nacional. Viagem no tempo. Músicas que marcaram época. Flashback. Só existe a paz no coração de quem ama e é amado. Atender agora o pedido do Amauri Martins de Souza, que mora na QNN 8, conjunto L, casa 55, na Ceilândia Sul, Guariroba, 172.320. O Amauri conversou com André Quitieri na quinta-feira e pediu um flashback com o Tim Balão Maia. Olha aí, Amauri, o Tim Maia nasceu em 1942 no Rio de Janeiro, bairro da Tijuca. Desde os 8 anos de idade, já demonstrava aquele talento especial, aquela quedinha para a música. Em 1957, quando eu nasci, fundou o conjunto Sputnik. Nesse conjunto, inclusive, o Roberto Carlos fazia parte, sabia? Pois é, Tim Maia sempre usou o abuso do seu potencial. Usou e abusou do seu potencial de voz, né? Tim Maia sempre usou e abusou dessas qualidades. Sempre meio briguento, Tim Maia já se desentendeu com várias gravadoras. Resolveu partir para a gravação independente. E o Tim Maia, né, grande Tim, foi o pioneiro deste tipo de gravação no Brasil. Corajoso. Seus shows são sempre muito concorridos e nós vamos trazer para você, Amauri, e para você, amigo ouvinte, que não ligou, mas curte o Tim e o Madrugada Nacional. Gostava tanto de você. E para você participar do nosso flashback, basta escrever para a Caixa Postal 071187, CEP 70.359, Brasília, Distrito Federal. Esperamos que você tenha gostado, viu, Amauri? E continue sempre participando. Um abração. Está aqui, gostava tanto de você, com Tim Maia. A Voz do Brasil, muito em breve, estará chegando à sua emissora de rádio, à sua cidade, com muito mais qualidade. A Rádio Brás trabalha para levar até você um novo som da Voz do Brasil via satélite. Novos e modernos equipamentos estão instalados em todo o Brasil, visando melhor som com custos reduzidos. É o Brasil novo, moderno, onde a eficiência a baixo custo é a palavra de ordem. Voz do Brasil via satélite. Uma conquista da tecnologia moderna de um Brasil novo. Está ouvindo Madrugada Nacional.